Todo mundo com a mão pro alto, fazendo sinal de positivo. Flow, flow, flow, flow, flow, flow. Quero ouvir vocês assim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la. Foi, foi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muito obrigado, yeah. Diferencia, articula, cria alternativa, vai de encontro a sua cura. Na fortaleza hip hop é que só um tijolo, construindo a resistência, partindo o bolo. Mundo é grande, tem espaço para todos. Tome conta da sua vida, esqueça dos outros. Som rolando, mulher entra na dança. Música que informa até as crianças. Pra discutir com precisão, dê mais assunto. Na correria tem muita energia. Se juntar os fios, sai até faísca. Sai até faísca. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quem tá presente canta, vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos comemorar o rap, vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Isso é representação. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quem disse que não valeria, continuaria. Agora feste dia, se arrepia na força da minha rima. Preta feminina que luta, estuda, procura na busca. Balança, mas não cai, não abala a estrutura. Diferentes 11 personalidades, cada qual é o próprio dono. Tem sua capacidade aprimorar-se. Se sabe, faz e faz melhor. Assim choro, para. Se conquistou, lutou com garra, não desmerecer. Quem acreditou desde o começo. Dedicação, amor e respeito. Coisas que não se compra, não tem preço. Todo mundo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Essa rapaziada agitando, vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todo mundo tá presente então. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai, vai, vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Felicidade, coisa boa, uhum. Concentração e terapia pras pessoas. E lá se vai. Rimas em cima de guinhoa de espinhelados. E lá se vai ou na batida ou fora do compasso. Eu não esquento, vivo meu momento. De rap, isso todo dia me alimento. Ei, pro mundo da lua viajei. Na balada de Satana, de passinho, sinto luta. O show deve continuar, não pode parar. A canção é tipo essa. Oh, oh, oh, oh, oh. É isso mesmo. Foi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Então, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Show deve continuar. Cris WJ cabeça I. Cris WJ cabeça I. Cris WJ cabeça I. Cris WJ cabeça. Apresento meu amigo. Apresento meu amigo. Apresento meu amigo. Apresento meus amigos. Aí rapaziada, tem santista aí na casa ou não? Tem palmeirense aí ou não? Tem corintiano aí? Agora você vai. Vai, vai. Essas mesmo. Aê, só que esse som é pro meu time. Só o São Paulino da casa, mano.